A Polícia Civil de Medianeira prendeu na tarde de ontem em Santa Helena Fabiano Gouveia Gomes, 24 anos. Ele tem um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de homicídio. O juiz de direito da Vara Criminal da Infância e da Juventude da comarca de Medianeira, André Dói Antunes, foi quem assinou o pedido de prisão do indivíduo. Após receber denúncia anônima, os investigadores da Polícia Civil de Medianeira montaram uma campana próxima à residência onde Fabiano estaria refugiado e, em dado momento, ao perceber a movimentação do indivíduo na casa, os policiais solicitaram o apoio da PM de Santa Helena para que fosse cumprido o mandado expedido pela Justiça. Policiais civis da Operação Verão também foram acionados e ajudaram a cercar a casa e abordar o suspeito. Durante a abordagem, Fabiano saía de um dos quartos em direção à sala da casa. Ele foi rendido. Ao realizarem uma vistoria rápida no imóvel, na gaveta do guarda-roupas, onde estaria hospedado Fabiano, os policiais encontraram uma pistola 9mm marca Taurus com dois carregadores, com 25 munições e um carregador com capacidade para 30 munições vazio. Além da arma, carregadores e munições, foram encontrados uma algema, dois celulares e uma pequena quantia de maconha. Na casa onde Fabiano foi preso, foi localizada uma motocicleta Twister de cor amarela, sendo que, no momento, a moto estava pintada de preto, tinta de spray, algo barato e fácil de fazer, apenas para despistar a polícia. Ao checarem a placa da referida moto, consta no sistema policial que a mesma foi tomada de assalto no dia 9 de janeiro na cidade de Medianeira. Segundo ainda a vítima do roubo, no momento em que chegava em sua residência, dois indivíduos utilizando uma moto CB300 de cor escura, armados com um revólver, aproximaram-se e anunciaram um assalto levando a moto. De acordo com as investigações, Fabiano é suspeito de, além do roubo desta motocicleta, assassinar a tiros um adolescente de 15 anos no dia 6 de julho de 2013, em frente a uma casa noturna no bairro IP Medianeira. Segundo o que foi apurado nas investigações deste crime, os assassinos utilizaram uma Paraty de cor branca que foi encontrada nos fundos da residência de Fabiano quando ele foi preso. Fabiano foi conduzido juntamente com tudo que foi apreendido para a Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena, onde permanece à disposição da Justiça. O indivíduo também é investigado sobre a participação em vários roubos ocorridos em Medianeira e cidades vizinhas, onde os assaltantes utilizavam-se de uma motocicleta de cor preta. Caso alguém tenha sido vítima e reconheça Fabiano, deve comparecer à delegacia para os procedimentos de formalização da queixa. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.